170, chegada a Cari, desse mantenha nível 050. Para 050, pode uma cor de Cari? Obrigado. Confirma, pode uma cor de Cari? 31970, autorizado, proa de Cari. Autorizado, 31970. Autorizado a alinhar e decolar, pista 28, 200 graus, com 8 nós, total 9908. A linha decola, 9908. Frente da Delta. 643, controle, chegada e pitch, desse mantenha nível de voo 060. 60 e pitch. Boa noite, com 1-7-1-4, frente da Delta, cruza 250. 1-7-1-4, Salvador, desse mantenha nível de voo 070, chegada a Cari. 070, chegada a Cari, gol 1-7-1-4. Total 9908, veiculou 08, chama agora o controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite. Controle Salvador, total 9908. Controle, submantenha nível de voo 3620. Para o 360, 9908. Contato radar, vigilância. Gente, vigilância 9908. Turbono 805, desse mantenha 2000, altímetro 90 no meia, reporte localizador. O 1805, controle. O 805 está 7, descendo para 2000, vai formando localizador 28. 3170, desse mantenha nível de voo 040. 040, tá. 3170. Salvador, boa 896, desce, mantém nível 080, chegada a Cari. 080 na Cari, voo 9908, acione transponder 5117. 5117. Para 3, desça para 3.000, altímetro 1096. 3.000, 3.170, controle sobre vetor sequenciamento, curva direita proa 080, limite radial 120 de Salvador, TAM 3.170. Direita 080, limite radial 120 de Salvador, TAM 3.170. Voo 9714, desse mantenha nível de voo 050. 050 com o 9714. Voo 08, chame centro Recife agora, frequência 128, décima 8. 1288, obrigado, boa noite. Controle desse mantém a nível 060. 060, boa noite, 96. Final LS Yankee, chame tudo agora, 118.6, tem uma pouso. Central Yankee, 18.6 graus. Zero. Quando você fez a autorização para Aracaju? 190 Aracaju, prepare Aron Melinha, guarde cópia, 3520. Confirmando o que? Aron, transição Melim. Sobre o toco da direita, na pura 080, desse mantém agora 4.000, limite é radial 120 do VR. Oi, Salvador, boa noite, com 805, final do IAC, passado de checado com a pista 20. Boa noite, livre pouso, pista 28, 200 graus 8 nós. Oi, pouso 28, com 805. Desse mantém 4.000. Limite, se houver falta de comunicações, é radial 20 inbound para o procedimento ILS. descendo para 4000 com curva à direita 080, limite a 120 inbound para o sinal 2S. Então 370, curva agora à esquerda, na proa 025, o limite é radial 102 inbound. 025, limite, correndo limite 102. Mate, radial no 02 inbound. Então 3170. Limite do Gol 1714 é 120 ou 102? 120 no 20. Três autorizado, final LS, Gol no 643. 43, a visual. Gol no 714, esquerda por 055. Esquerda 055, Gol no 714. Então 3170, desse mantenha 2000. 2000, tá 3170. Gol no 714, desse mantenha 3000. 3000, gol no 714. Gol no 896, desse mantenha agora 4000. 4000, gol no 896. Um 170 e esse redução para 170 nós, 1970 nós. 170 nós, 3170. Então 3170, curva esquerda proa 310, reposta bizarra no curso do localizador. Esquerda 310 vai passar o localizador, tá 3170. Foi LS, eu no 643. Torre 118.6, Gol no 643. 386, obrigado por serviço, tchau tchau. Tchau. Está passando, está próximo do... do externo do Índia, Lima Romeu 67, baixado e travado, Gol no 643. 7, continue a aproximação, informaria pista livre, 200 graus com 89, informaria pista livre no 643. 643. No 805, seu solo foi ao 019, libere na oposta, na próxima esquerda, e táxi até o portão 612 no 805. Próxima esquerda, táxi ao 612-805. Gol 714, reduza para 190 nós, 190 nós. 190 nós, Gol 1714. Uma taxi para livrar por 1805. A próxima sua esquerda, na Bravo. Na Bravo, positivo. É a última, né? Aí a próxima sua esquerda, próxima, ok? A próxima interseção à sua esquerda, que é a Bravo. Positivo, então, 1805. Dá por desencargo, só os últimos 90 da 28 que tá fechado, não é isso? Isso mesmo, é. Está além do balizamento, ok? Obrigado. Então 3170, autorizado LS, reduza para aproximação, cheque prepulso. Reduzindo para aproximação, está 3170. Gol no 714, desse mantém 2000. 2000, 714. Gol no 896, desse mantém 3000. 3000, gol no 896. 714, curva agora à esquerda, proa 310, repórter estabilizando no curso do localizador, voo 1714. Esquerda 310, vai reportar no LAC, o voo 1714. Reduza para 190 nós, após CAR e usam para o final LS, gol no 896. 190, após CAR e usam o 896 para LS. Utilizador gol no 714. Reduza para aproximação, efetua cheque de pouso, tráfego à sua frente a 7 milhas, chamando torre 1186, tem bom pouso. 18.000 reduzindo o gol, bora. Utilizado no ILS 3170. Torre 1186, bom pouso. 86. Gente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Agora é o número 2, 1714. 714. Torre Salvador, 3170. Sinal baixar travado. 3170, continue a aproximação, guarde pista livre, então 3170. Guarda na pista livre. 943, solas 22, livre pista esquerda, táxi autorizado, Alfa Juliette para o portão número 10, no 643. Alfa Juliette, 10, 643, obrigado. Fala. No 70, tem pouso autorizado na 28, no momento 190 graus com meia dúzia nós. Leve pouso para 3170. Um 896, disse mantenha 2000, autorizado em LS em USA, gol no 896. 2000 em USA, autorizado em LS, gol no 896. Está autorizado Aracaju 190, Golf 677, decolou no 28, curva direita Aron Melim, 5126 o transponder. Frequência do controle em 11935. 190 para Aracaju via Golf 677. 28, primeira curva direita Aron Melim, 1935, controle 5126 transponder. Correto, forma para o estacionamento. Repostaremos. Zona 70, solos 25, libera a esquerda, táxi Alfa, Alfa Índia para o portão 231, 70. Alfa Índia para 2, antes de 71. Manda o portão 2 para o 3170. Correto, portão número 2. Obrigado. Uno 896, complete final S, reduza para aproximação, chefe prepouso, torre, Uno 18.6, Uno 896. Agora 186, Uno 896. No 4190 com 69, tem pouso autorizado, pista 28. Livre pouso, gol no 714, pista 28. Foi Salvador, gol 1896. No 896, centro do tráfego, continua a aproximação, informarei pista livre, no 896. Fazendo pista livre, 896. Salvador Tower, boa noite, é Portugal 158. 158, go ahead. I have no reply on delivery frequency. We have information Delta. Within 10 minutes, be ready for push and start request level 370. 370, start by 158, clearance 158. Agora tem que ter um macho aí, tá? Já é o 9643 da Goa, que não tinha ninguém aqui no momento. Ok. Muito obrigado, bom serviço, tchau, tchau. Boa noite. No 714, Solos 28, libere a esquerda e táxi Alfa Juliette, então o número 5 no 714. Esquerda na Delta, Alfa Juliette, número 5, gol 1714. Correto. No 896, tem livre pouso, pista 28, 190 graus com 619 no 896. Tá livre pouso, vou no 896. 96, solo aos 31, não libera a esquerda, táxi Alfa Juliette, seu portão de número 99896. Juliette, tipo 9896. Autorizado, reporte táxi 3520. Ele é importará.